formosa, amiga minha, eis que é formosa. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas dos criados, e a tua fronte é qual um pedaço de romã entre as tuas traças. Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Teu falar é doce. Sentado eu te observo, suspiro e me preservo. Você não faz ideia de quanto amor eu reservo. Me calo quando te olho e penso na iniciativa. E quando você me olha aumenta a expectativa. Diva, dádiva que o céu concedeu. Eu não consigo entender porque me sinto assim tão seu. Eu te olho com carinho, quero te dar carinho. E pensar em você me faz ficar rindo sozinho. Meu coração acelera, perigoso, dá um tique. Emocionante como Rose e Jack do Titanic. Me deixa sem palavras, bela como o céu de Lavras. É, eu te desejo como minha mulher. Eu não sei reagir e não dá nem pra fingir. E não tem como mentir que você mexe comigo. Eu só sei resumir tudo isso nesse traço. É o pouco do que sinto quando sinto seu abraço. Quando você está por perto, acha que não sinto nada, não. Nada pra mentir. É você mexe comigo. Presente divino, presente divino. Eu não sei esquecer de nós. Te perder, minha alma teme. Mesmo posicionado com você, meu corpo treme. É o doce da vida pras áreas amarguradas. E o que me tira o sono em todas as madrugadas. Acordo pensando, passo o dia pensando. E de tanto pensar, eu acabo cantarolando os pagode mais meloso no chuveiro em voz alta. E quando me dou conta, eu já tô cantando exalta. Sua vida ressalta a criação de Deus. E o meu olhar exalta a criação de Deus. E que essa criação a cada momento aumente. Deus, obrigado por mandar esse presente. Você é minha amiga e eu sou seu amigo. E quando você fala, eu sempre te dou ouvido. Talvez você não saiba, mas eu sonho contigo. Mas pode ter certeza que você mexe comigo. Quando você está por perto, acha que não sinto nada, não. Nada pra mentir. Você mexe comigo. Presente divino. Amor genuíno. Eu não sei reagir. Quando você está por perto, fingir. Acha que não sinto nada. Achar que não sinto nada, não. Nada pra mentir. É você mexe comigo. Presente divino, presente divino.